saber. Eu não quero saber se você tá beijando por aí. Me dói te ver sem mim. Se tá de boa e já superou nosso fim. Me dói te ver feliz sem mim. Sem mim. Me dói te ver feliz sem mim. Sem mim. Me dói te ver feliz sem mim. Sem mim. Me dói te ver sem mim. Eu vou dar um tempo de olhar seus stories, suas fotos pra não querer ligar. Eu vou dar um tempo de perguntar às suas amigas como anda, onde você tá, com quem você tá andando. Saber.